disseram que na vida a mesa, se te disseram que o ataque é a pior defesa, se te disseram pra esperar uma surpresa, ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Se te disser pra não virar a mesa, se te disserem que o ataque é a defesa, ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém.